coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Porque o boteco fechou, yeah, yeah. Tava jogado, tava só o carro, e veio o caminhão de lixo e me levou. Peguei o spray na mão do pichador e escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela caindo. Fiz o pedido, queria um coração assim. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer.